Deus se levanta quando a gente escolhe o agradar, abandonar nossos desejos para o seguir. Deus se levanta para quem se dispõe a te servir. Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Deus se levanta, e quando se levanta é para resolver. E não há mistério nem segredo que diante dele possa se esconder. Deus se levanta para o clamor do justo atender. Deus vem me socorrer. E quando chamo, meu clamor sobe direto para a glória, diante do trono daquele que comanda. E quando Deus se levanta, obedece o seu chamar. Deus se comove com um quebrantado coração a te buscar. Então triunfa sobre a tempestade, derruba a dificuldade, silencia o mar. Todo problema ele então resolve em um abraço. Te atender, o céu se move. E quando o chamo, meu clamor sobe direto para a glória, diante do trono daquele que comanda. E quando Deus se levanta, o céu se move. Obedece o seu chamar. Deus se comove com um quebrantado coração a te buscar. Então triunfa sobre a tempestade, derruba a dificuldade, silencia o sobe direto para a glória, diante do trono daquele que comanda.